Se me levar pra sua casa, eu vou me levar pra sua cama. Eu vou se me levar pro edredom. Eu vou me levar pra sua casa. Eu vou se me levar pra sua cama. Eu vou se me chamar pra fugidinha. Eu vou. Entre quatro paredes, você me satisfaz. Se me intimidou, pergunta e nada mais. Entre quatro paredes, você pede mais. Alô, Evi. Oi, eu vou se me levar pra sua cama. Se me levar do edredão. Eu vou. Se fizer um amor gostoso, eu vou. Desidios, o mural de Ibicoara. Se me chamar pra fugidinha, eu vou. Viola, viola. E entre quatro paredes você me satisfaz. Alô, MC Rogerinho, essa estoura. E pede pra beber jamais. Se me levar pra sua casa, eu vou se me levar pra sua cama. E eu vou se me chamar pra fugidinha. Eita porra! Eu vou. Somewhere.